Segue por dinheiro, quantos vídeos 9M carregada. Troca tiro com os polícia na fuga de madrugada. Nike que cresceu, pelo certo no errado. Hoje quer Nike no pé, Honda Civic esparrado. Aqui, artigo 12, rende dinheiro fácil. As puta de zói, os cu indignado. Oh, e quem te viu, hein? Hoje quem te vê? Rasgando nota de 100, chefe das boca, aê. O que? Cê tá louco? Quem chegar aqui foi foda. Altas fitas, altas treta, polícia na cola. Quantas vezes na madruga acordei assustado? Cachorro latindo, cano invadindo barraco. É, vida de função é assim até chegar ao topo. E qual o preço do topo se o lucro é estar morto? E o que que dá? Não nasce pra semente. Morrer faz parte do ciclo de mente inconsciente. Enquanto os pai pagar, os meu tá na quina vendendo. Vida de função é assim, ó, vai vendo. Quem te viu hoje, quem te vê? Tira o véu da constante de civil que rolê. As notas na mão, os carros já estão na pista. Assim se forma a função. A lua encanta meia-noite, as liga leve impressiona. E quando eu saio na pista, as partes vêm de carona. Não gosto de perder tempo, nem muito menos dinheiro. E quando o barco é furado, eu tô sempre ligeiro. Trajo o que tem de melhor, cartões sempre à mão. Estilo de vida que convida qualquer visão. Não vou fazer de coitado, ganho em cima. Que vendo que isso traz muita mulher, dinheiro e muito veneno. Eu vim da lama ao luxo, cresci pelas esquinas, tomando muito cuidado e vendo o que a rua ensina. Desde jaqueta de couro até o melhor perfume, Dolce & Gabbana, One Million, Ferrari, Black, assumo conhecimento total, produtos tenho à mão. As numeradas me rende, champanhe, Louis Vuitton. Muito ou pouco, depende quanto cê tem. Quantidade.